DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. E aí, Vaguinho? Beleza, El? Beleza, mano? Ei, como é que você tá, mano? Bicho, eu tô muito grilado, cara. Vim aqui pra curtir um peso. Cheguei aqui, cara, só essa lata, mano. Ih, mano, só tá rolando essa lata aí. Ah, não, vou pegar nessa aí, ó. Pode crer, mano, vamos pegar o beco aí, mano. Oi, chega aí, velho. Que, mano? Vim te curtir o quê? Um rap? Então segura, mano. Eu canto, eu danço pra você vibrar. Mas se não gosta, com a gente irá falar. Porque do break nós somos e dançamos. E o rap cantamos. Hip hop é o nosso movimento. Movimento do momento, sem briga. Mas é nosso lema, hip hop é coisa séria. Tiramos da miséria, erguemos, levantamos. Por ele até brigamos pra chegar até aqui. Muitas coisas eu já fiz. Lutei, briguei, camisa suei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Quero ver todos de boa dançando a valer. Nesse movimento também quero ver você. A onda é nossa, mas também pode ser sua. O nome desse grupo, Expressão de Rua. Vim falar de hip hop, uma dança da hora. Mas tá acabando o seu inbox, só dou ideia pros mano se tocar e pôr na cabeça que nós temos que dançar. Quero ver a galera todo dia se encontrando. Toca fitas ligado, todo mundo dançando. A dança do momento, pois é. Giro de cabeça, muito de vento e flash. Giro Japão, giro de mão e outros mais. A galera tudo unida, estão todos em paz. Essa é a ideia que tentamos transmitir. Paz e amor, pode crer, é isso aí. Movimento hip hop nunca vai se acabar. Pois agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Break na cidade, todo mundo está dançando. Mostra sua ideologia, sai na rua grafitando. Eu sou um rap de verdade, ando com a mão pra trás. Uso minha calça larga, pode crer que eu sou de paz. Os burgueses estão falando que nós somos marginal. Se me ver com a calça larga, amanhã com porco igual. Por isso que falei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Há muito tempo eu sou um rapper de raiz. Quando escuto um Miami cedo bom, eu peço bis. Digo não a violência, tiro o racho só no chão. Pois o rapper de verdade garra a mina de montão. E com tanta violência é mais fácil te dizer que pro rap não acabar, só depende de você. Por isso que falei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei. Agora só eu sei, movimento hip hop, já me entreguei.